meu sonho eu realizei. Quando ouvir a minha voz, vai lembrar do que eu passei. Quando você me humilhava, mas meu sonho eu realizei. Sempre falava que eu era só mais um, que eu não chegaria a lugar algum. Quando ouvir a minha voz, vai lembrar do que eu passei. Quando você me humilhava, mas meu sonho eu realizei. Talvez você não saiba o quanto me ajudou. Quando bradava que eu não era capaz, eu me empenhava e lutava cada vez mais. Quando ouvir a minha voz, vai lembrar do que eu passei. Quando você me humilhava, mas meu sonho eu realizei. O sol nasce pra todo, tu não pode duvidar. Não há lei no mundo proibindo o homem de sonhar. Torna-se pra todos, isso não pode duvidar. Não há lei no mundo proibindo o homem de sonhar. Quando ouvir a minha voz, vai lembrar do que eu passei. Quando você me humilhava, mas meu sonho eu realizei. Se vai fazer bem o que eu vou te falar, mas quando precisar de mim, estou pronto pra te ajudar. Quando ouvir a minha voz, vai lembrar do que eu passei. Quando você me humilhava, mas meu sonho eu realizei.